Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Oi, meus amigos, que maravilha! Nós já estamos aqui na apresentação do programa do Amado Batista, o mais amado do Brasil. Edelson Moura, a partir de agora no seu rádio, com essas músicas lindas, encantadoras e maravilhosas do Amado Batista. Hoje eu quero desejar para você, como sempre, né? Eu desejo tudo de bom para todas as cidades brasileiras que nos escutam, para as pessoas, os meus amigos de muitos anos, né? Porque tem ouvintes que escutam o Edelson Moura, ó, os dedinhos, há muitos e muitos anos, não é verdade? Então eu quero desejar toda a saúde, toda a paz, muito dinheiro no bolso, muita alegria. E este ano que seja maravilhoso para nós, né? Estamos apenas no comecinho do ano. E para começar, o Edelson Moura traz agora Desisto. Sabes bem que sou obrigado a desistir. tenho falado sempre aqui, né, dos cuidados que nós devemos ter nesses anos sobre a nossa crise, que ela é uma crise que vai afetar todas as pessoas. E muita gente pensa que eu estou causando, assim, terrorismo. Não se trata disso, meus amigos. Apenas é porque nós temos o dever, o direito de avisar para os nossos queridos ouvintes, as pessoas que são, às vezes, desinformadas, as pessoas que ainda estão acreditando, né, naquela crença, não, o Brasil está bom demais, está uma beleza, né? Então, estas pessoas, elas devem se preparar, elas devem ter todo o cuidado. Olha, o meu amigo Cícero, lá de Codó, no estado de Codó, meu Deus do céu, olha, Deus Moura. O meu amigo Cícero, lá de Zedoca, da Rádio Difusora, ele fez uma publicação na internet que me chamou muita atenção. E eu tenho falado muito que o desemprego já começou, né? Já estamos aí com a taxa de desemprego muito grande. Os empresários começaram a demitir, porque fica todo mundo assustado, todo mundo com medo. E claro, quem tem sua empresa não quer quebrar. Ele vai, o faturamento está caindo, ele tem que ir demitindo. O faturamento vai caindo, ele vai demitindo. Ele tem que ficar atento, né, nas vendas, no comércio dele, na crise, porque senão vai terminar que se continuar com a empresa inchada, cheia de gente, o que é que vai acontecer? Ele vai para o espaço, vai para o beleléu. Então tem que ter toda a atenção, todo cuidado, os contadores fazem as contas, apresentam os balancetes para os empresários e eles vão chegando à conclusão de que, ó, caiu tantos por cento no rendimento da minha empresa, vamos demitir tantos funcionários. Então é assim que funciona. O Brasil não está bem, está aos frangalhos, está ao fracasso, o Brasil está acabado. Eu repito isso aqui quantas vezes for necessário. Está assim porque os ladrões roubaram tudo, mandou o dinheiro todo para fora. O cara não gosta que eu fale isso, não. Tem muita gente que não gosta, mas essa é a mais pura realidade. Ela tem que ser encarada. E também por você, seu tonto, que fica aí defendendo o ladrão o dia inteiro, presta atenção. Nós estamos na pior situação desde 1901. Técnicos, especialistas, economistas, todo mundo. Voltamos 115 anos, ó, igual caranguejo. Então é preciso ter cuidado, ter bastante atenção. E vamos informar que somente lá em Boca da Mata, em Alagoas, uma empresa demitiu 1.900 funcionários. É uma pena. É uma pena, mas sinceramente, eu estou avisando. Todos os dias está acontecendo isso no Brasil. Vem aí uma crise que, sinceramente, e sabe qual é a preocupação deles? Aumentar imposto. É só isso que sabem fazer, aumentar imposto. Então a gente tem que se preparar, tem que ficar preparado. Você que é empresário, você que é cidadão, que gosta do Brasil, que não quer ver este país se acabar, é bom ter cuidado, é ficar atento a tudo isso. Morena Boa, Amado Batista, canta mais este sucesso. Essa morena, quando pinta o rosto, até o vento para de ventar. E se é noite, a lua aparece, mas se é dia, o sol vai brilhar. O mar se acalma quando ela nada, e se agita quando ela sai. Me enrosca todo de me sufocar, me dá um cheiro no meio do povo, depois me ensina como vou te amar. Morena boa de dançar um shot, vem morena, vem me ensinar o que aprendeu no norte. Em qualquer rio enrosca nas pedras, pra respingar o seu coração. Serenas nuvens só pra refrescar o seu corpo limpo, cheiroso do mar. E o arco-íris logo se forma só pra chamar a sua atenção. Me rocha todo de me sufocar, me dá um cheiro no meio do corpo, depois me ensina como vou te amar. Ei, morena, morena boa de dançar o shot. Vem, morena, vem ensinar o que aprendeu no norte. E o poeta vem cantar na rua, pede ao maestro pra tocar pra ela. Todos os floristas mandam flores novas e os modistas vêm lhe pesquisar. E o cantador canta suas modas para os seus olhos que ela me olha. Me rocha todo de me sufocar, me dá um cheiro no meio do corpo, depois me ensina como vou te amar. Morena boa de dançar o short. Vem, morena, vem ensinar o que aprendeu no norte. Ei, morena, morena boa de dançar o short. Vem, morena, vem ensinar o que aprendeu no norte. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista. Amado Batista. Amado Batista Show. Olha, meu amigo Zenildo Silva mandou aqui uma mensagem para o Edelson Moura, para a Márcia Ferreira. Por favor, mandem sempre uns alôs aqui para os nossos ouvintes de Jucate, Jupi, São Bento do Una e Capoeiras. Eles estão sempre ligados. Zenildo Silva é o diretor da Rádio Jucate FM. Eu sempre tive dúvida se é Rádio Jucate ou Rádio Jucati. Bom, fica aqui a minha dúvida no ar, se alguém quiser tirar, é só mandar um WhatsApp aqui para nós. Mas é porque a gente conhece tantas cidades, né? Eu quero apostar que seja Jucati, não é? Mas se não for, Jucate também tá certo, né, gente? Vocês confirmem depois pro Edelson Moura, porque eu sou ruim de matemática pra caramba. Eu quase não estudei matemática. Matemática, eita véu. Jesus amado, coisa linda. Olha, qualquer pessoa pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, mandando a mensagem. Mas eu faço questão de receber a sua mensagem com o seu nome completo. Você escreve e coloca o seu nome todo para mim, porque é bom a gente saber quem é a pessoa, o nome todo da pessoa, não é? Não se preocupe que eu não vou anotar seu imposto de renda, não. Não é para esta finalidade, não, né? Porque tem uns negócios aí de... Ou você faz uma compra numa loja, aí os caras perguntam aqui: você quer colocar seu CPF na nota fiscal? Eu sempre digo: faça o que você quiser. Aí o cara fica doidinho comigo. Não, se eu quer ou se eu não quer, não, você faça o que você quiser. Você está livre para fazer o que você quiser. Então não vou botar não. Então aí é um problema seu. Você não quer botar, não bota. Se quiser botar, você bota. Não, então não vou botar não. Fica aquela dúvida, né? Sempre tem aquela dúvida. Eu gosto de não ser obrigado a nada na minha vida, né? O cara pega essas coisas, manda anotar CPF da gente. Isso é pilantragem, que é pra ficar controlando você, né? Fica controlando, sabendo da sua vida, quanto você tá gastando, quanto você tá comprando. Olha, ninguém faz nada pra poder ajudar a gente. Nunca vi. Aí o cara diz assim, não, você vai ter um desconto de IPTU, de IPVA, de R$2. Depois chega a fatura na sua casa de cobrança de 14, 15 mil de imposto de renda. Aí você fica com a cara de tonto lá, olha, oh meu Deus, como é que eles souberam? Não é assim? Só fazem as coisas nessa intenção. Deviam fazer as coisas pensando no bem da humanidade, no bem das pessoas. Mas é tudo por perversidade, né? Tudo desta forma nesse país. Vamos agora, meus amigos, tocar mais uma música. Aqui o Amado Batista tá doido pra cantar. Ele hoje vai cantar pra caramba aqui. Sabe qual é a música que vamos tocar agora dele? Sabe não? Pois então escute aí. Madrugada na Cidade. Muitas pessoas ainda não sabem da importância deste óleo que o Edelson Moura anuncia aqui no rádio. O óleo de avestruz supremo. Muitas pessoas ouvem, escutam, tal, mas não prestam atenção. Pois então eu quero dizer para você que este produto é um alimento natural, é um produto natural. O óleo de avestruz Supremo, ele é cifado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura e reconhecido, meus queridos amigos, diante de milhares e milhões de pessoas no mundo há muitos e muitos anos. Você sabia que o óleo de avestruz, há mais de 3 mil anos atrás, prestem atenção, ele era o remédio da humanidade. Acredita nisso? Eu já fiz pesquisas a respeito deste assunto. Todo mundo que tinha uma doença, fosse qualquer doença, pedia socorro ao óleo de avestruz. E até hoje, este produto é mundialmente conhecido como o mais rico em ômegas do universo. Não existe outro mais rico em ômegas do que o óleo de avestruz que a gente anuncia aqui para vocês. Então, o que é que fazem os ômegas, Edelson Moura? Nossa, todo ser humano necessita dos ômegas para uma sobrevivência saudável. Ou seja, muitas doenças nas nossas vidas, elas acontecem pela falta dos ômegas. Você quer ver uma doença grave que acontece pela falta de ômega? Se você estivesse tomando ômegas todo dia, você estaria alimentando o seu cérebro. O mal de Parkinson, o mal de Alzheimer é outra doença também que ela acontece com muita frequência pela falta de ômegas no cérebro. Então, este alimento, ele veio realmente de encontro com as necessidades de muitas pessoas. Aí tem mais aquele caso, né, que todo mundo, quando melhora de uma doença, aí passa um WhatsApp pro Edelson Moura. Ei, Edelson, eu tava com uma gastrite que não tinha tamanho. O outro manda mensagem. Ei, Edelson, minha hemorroida sangrava. Eu passei a usar o óleo de avestruz. Eu faço de conta que não sei de nada. Aí eu pergunto, como você fez? Como você fez? Aí o cara fala, eu passava o óleo de avestruz na minha hemorroida. É com o algodão ou com o dedinho? Ele é com o dedinho mesmo, Edelson, muito fácil. Tá, eu preciso saber para ensinar para as pessoas e tal. E você também tomava? Tomava, tem que tomar. Porque quando a gente toma, também o óleo de avestruz, ele é anti-inflamatório. É anti-inflamatório natural, minha gente. Aí ele faz um bem danado. Tanta doença. Então, óleo de avestruz Supremo. Isso aqui não é uma propaganda. É uma informação, né, sobre esse produto novo que a gente está apresentando ao mercado e que hoje já é exportado para alguns países do mundo. O óleo de avestruz Supremo é um produto exclusivo da Saúde com Beleza. É a distribuidora deste produto para todo o território nacional. Você pode encontrar com a nossa central no telefone 61-3532-6993. Pode ligar das 9 até as 6 horas da tarde. Nós vamos passar para você, dependendo do lugar que você mora, os números dos telefones dos nossos representantes. Está combinado assim? Quer anotar o telefone? 61-3532-6993, ligue depois das 9 horas da manhã, horário local, horário de Brasília. Ok, galera? Vamos agora trazer mais uma música. Eu quero que o Amado Batista cante agora, sabe para quem? Para Pedro Ricardo. Pedro, daqui a pouco eu vou atender a uma solicitação sua em nosso programa. Fique com o radinho ligado aí, viu? Não aceito desculpas. Deixa assim, quero essa mulher pra mim. Não aceito desculpas. Sinto falta da costela que você tirou pra ela. Não aceito desculpas. Sei que você tem poder de impedir o meu sofrer. Não aceito desculpas. Você que me fez do pó, vê se agora tem a dó. Não é minha essa culpa. Meu Deus, eu só queria ser feliz. Eu não sei

levei meu canto pelos caminhos da emoção daquela gente perdida como eu na multidão. Daquela gente perdida como eu na multidão. A minha história foi toda escrita pelo que eu vi. Não inventei, nem disse nada que eu não senti. Dizem que abuso muito do termo sentimental, mas canto a vida como ela é ao natural. Nesta cidade fazem 10 anos que eu me perdi. Aqui um homem tem muita coisa que descobrir. Digo a essa gente de preconceito no coração que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão. Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão. Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão. Amado Batista, nossa querida amiga Edilene Bento de Oliveira. Eu quero ouvir, Edelson Moura, qualquer uma das músicas do Amado Batista. Estou escutando seu programa neste momento, no meu trabalho. Obrigada, Edilene. Você só não mandou dizer em que cidade que você se encontra, em que lugar do Brasil que você está. Mas vai daqui o nosso agradecimento, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Tá bom, Edilene Bento de Oliveira? E ainda quero mandar um alôzão para Leandro Lopes, de Alto Alegre do Pindaré. Muito obrigado, Leandro, pela mensagem. Também está ouvindo a gente todo dia, né? Olha, Delson Moura, eu sou de Alto Alegre do Pindaré, aqui no Maranhão. Mande um alô para mim, para a galera daqui. E coloca uma música do Amado Batista pra gente. Falou, Leandro Lopes. Obrigado a você, obrigado a Edilene. E eu trago agora mais um sucesso do Amado Batista. Ele tá aqui pra cantar pra gente. Hoje o programa tá só com música boa. Não é não? Só música bacana mesmo. Agora, Sonho Dourado. E que não faço é por amor por você. Mais do que eu ninguém ama, duvido e pago pra ver. Se eu sou louco é muito pouco na frente desta paixão. Venho de lá da saudade, eu venho da solidão. Cadê minha estrela, do brilho encantado, meu sonho dourado?

Show! Amado Batista. O Brasil inteiro ligado. Amado Batista Show. Gente, estou muito alegre porque tenho visto nas filmagens que recebo aqui, as pessoas mandam os filmes do Rio São Francisco, né? E ele está abarrotadinho de água. Está cheio, cheio o Rio São Francisco. Chovendo bastante, né, em Minas, chovendo também em algumas regiões do Nordeste, em muitas cidades do Nordeste. Então, com isso, o leito do rio, né, tá lá subindo, a água subindo, enchendo o Rio São Francisco. Às vezes sobe tanto que chega a inundar algumas cidades, né? Chega a inundar algumas cidades. Mas é muito satisfatória esta notícia, é muito boa, né? Porque o Rio São Francisco, ele é um elo de ligação do Nordeste. E as pessoas em muitas cidades dependem deste rio, né? Que foi tão agredido. Eu mesmo já falei tanto dessas agressões que fizeram ao Rio São Francisco. Já falei pra caramba. Se bem, não adianta muito a gente falar, né, dessas coisas, porque o homem, muitas vezes, ele na ganância de ganhar a propina, ele cria obras fantásticas. Não é? Obras fantásticas. O cara criou uma ponte, está lá na internet a ponte. Dá de frente para um prédio. Ou seja, fizeram a ponte em frente para um prédio. A ponte não pode passar carro, porque a ponte foi feita na frente de um prédio. Pense. O objetivo da ponte: propina, grana que eles querem. Aí inventa obra faraônica, obra que não vai servir para nada, não serve de nada. Mas aí, com os bilhões de reais que vão gastar, as empreiteiras, conforme você está vendo aí na televisão todo dia, enche o bolso desses políticos pilantras, tudo safado atrás de grana, de dinheiro, de propinagem, de roubo, né? Isso aí que um dia, antes de eu morrer, eu queria ver, se eu ia ter uma pessoa que dirigisse essa nação, um Congresso Nacional que fizesse uma lei desse jeito. A lei ia ser assim, olha. Eu ia fazer a lei. Vou redigir aqui para vocês. Quem quiser anotar, pode anotar. A lei. E todo aquele que roubar dinheiro dos cofres públicos pegará prisão perpétua. Eu queria ver. Aí eu queria ver. O cara vai roubar pra quê? Pra ficar preso o resto da vida? Oxe, o que é isso, rapaz? Tudo tem conserto, não tem é macho pra fazer as coisas e dizer, não, vou por esse caminho aqui, eu quero ver quem é que vai roubar. Eu quero é ver quem é que vai roubar. Roubou, prisão perpétua. Pelo menos ia acabar com a metade desses políticos ladrão que tem aí. Eu tô revoltado hoje com esses caras. E agora a hora do quebra-galho. Edelson Moura canta Cadê Você? Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção, no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção. Eu não sei se é certo ou não querer demais. Eu ter você é o que me faz sentir mais perto do prazer. Meu corpo procura ficar junto ao seu pra ser amado, ouvindo a canção de amor no rádio. É tudo que eu quero fazer com você. O mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você. Música.